vida, hoje vou te contar. Chegou a hora de te aconselhar. O mundo lá fora é um pouco diferente. Não tenhas medo, siga sempre em frente. Muitos desafios vão aparecer. Estarei contigo e você vai vencer. Vai vencer. Quando o medo ou a tristeza te pegar, abra sorriso. Basta você se lembrar que a força do amor é maior do que tudo no mundo. Que a força do amor é maior do que tudo no mundo. Siga seu sonho e não pense em desistir. Não se limite e você vai conseguir. Essa é a maior lição da sua vida. Tudo acontece quando você acredita. Chegou a hora de te aconselhar. O mundo lá fora é um pouco diferente. Não tenhas medo, siga sempre em frente. Muitos desafios vão aparecer. Estarei contigo e você vai vencer. Tristeza te pegar, abra sorriso. Basta você se lembrar que a força do amor é maior do que tudo no mundo. Que a força do amor é maior do que tudo no mundo. Siga seu sonho e não pense em desistir. Não se limite e você vai conseguir. Essa é a maior lição da sua vida. Tudo acontece quando você acredita. Quando você acredita. Yeah.